Usado ou estragado, o antigo, joias, amoras em ouro e cautelas de melhor. Millennium Gold. Cobrimos todas as propostas. Não venda sem primeiro nos consultar. Contacte-nos em qualquer dia da semana através do 91-204-5952. Millennium Gold. Novas instalações na Rua Nova de Santana, número 190, em Viana do Castelo. Atenção! Já chegaram a Viana do Castelo os profissionais do material elétrico. Agora no bairro Jardim, L3W. Tudo em material elétrico. Com 6 lojas no norte do país, a L3W é a empresa de referência na distribuição de material elétrico, eletrónica e iluminação. Se está a construir e procura aconselhamento, fale connosco. Se é profissional do setor, visite-nos. Temos condições especiais de parceria. L3W. Estamos no bairro Jardim, na rua Dr. Ribeiro da Silva 49, em Viana do Castelo. Mais informações, ligue 258-108-848 ou visite-nos em l3w.pt. L3W. Há 15 anos a iluminar a sua vida. Single problem with provocative.